difícil aceitar perder. Eu sei, porque a vida tem que ser assim. Por quê? Por quê dizer tantos porquês? Só vai nos machucar, sofrer. Deus está junto a você e vai te proteger. Eu sei, sei que agora já não há mais dor para você. Tua semente está entre nós e vai crescer e será feliz. Eu sei que Deus vai nos confortar. Você, se foi assim, não deu pra entender. É tão difícil aceitar perder. Eu sei, porque a vida tem que ser assim. Por quê? Um dia a gente vai se encontrar. Um dia todos nós vamos nos encontrar. Um dia a gente vai se encontrar. Um dia todos nós vamos.